Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut, o programa do cinema para isto na Rádio Zero e já o podcast que é a segunda razão pelo sucesso da internet. Qual é que é a primeira? Adivinha. Porno? Sim. O nome é Tiago Alves, comigo hoje está António Mendes, como já o podem ter ouvido. Silvia Pina. Olá, esqueceste que foi dos gatos. Os gatos não. Eu acho que os gatos também têm muita relevância, mas pronto. Os gatos estão sempre presentes, mas em espírito. Tá, mas nós não podemos falar nele, senão não vamos de mais nada durante o programa todo. É um programa. Vejam só como ele cai por cima de novelo e rebola o novelo em cima dele e não sei quantos mais. Esta é parte do programa que todos dizemos. Oh! Sim. Durante os 57 minutos. Passando às notícias. Não, é que sinceramente eu estava a olhar aqui para a minha mão. E quero dizer, eu passei o fim de semana em casa do meu pai, onde eu tenho um gato, e quero dizer. Eu fico contente por chegar ao fim de semana e estar com as minhas mãos completamente escalavradas. Mas vale a pena. Está a guerra, pá. Sim. Está a guerra com fuindos e vieste para contar. As notícias desta semana começam com Emily Blunt, saídinha do Looper, que poderá ser Mrs. Marvel no próximo Vingadores. Correm os rumores, principalmente nos tabloides britânicos. Eu duvido um bocadinho que isto venha a acontecer. Por quê? Até porque já sabemos quais são os filmes que vão levar ao Vingadores 2. Sabemos que são os Guardiões da Galáxia e... quais são os outros? E Coisa. Ah, e o Thor, e o Capitão América e o Homem de Ferro 3. Haver algum Hulk quando esse cara está interessado nisso. Não, eles vão deixar o Hulk até depois dos Vingadores 2 e sequer vale a pena. Até porque o incrível Hulk não fez muito dinheiro. Mas ouve lá, então o Hulk tinha sido a breakout character, toda a gente tinha adorado o Hulk neste. Isso é muito engraçado quando tens pequenos papéis, quando tens... Exato. Pequenas partes em que tudo é awesome, em que este gajo tem um one-liner e aquele gajo tem um one-liner e está tudo, viste tudo aqui que foi bem da ficha e depois o outro, e esse também. Mas quando... Sim, está bem, ok, filme, mas toda a gente não parava de falar no Hulk quando aquilo saiu. Foi espetacular porque o Hulk é as one-liners e as piadas. Mas se tu fizeres uma história então, só com eles, estás a... Fica muito previsível. Não, ouve lá, estás a descrever a carreira toda do Schwarzenegger e do Stallone. Está bem, mas isso é diferente. Porque o Stallone... Mas isso é diferente. O Stallone não tem... Porque o Stallone parte... não é verde. Oh. O Stallone não tem as partes do filme em que... Oh, estou tão triste. Nem sequer posso ter sexo. Estou tão triste. Se não transformo no Hulk, se o meu coração tiver demasiado batimento cardíaco. E já tiveram o seu auge, esse tipo de heróis. Agora é mais tipo o herói mais nerd, sensívelzinho. Claramente. Claramente. Como podemos ver para o Batman. Florzinhas. Olha, falando no Batman. O Armie Hammer parece que vai fazer de Batman no filme da Liga da Justiça. Deverá ser o filme que depois vai para os outros ramos. Tu até suspiras, rapaz. Não, eu vou-vos dizer, eu gosto do Armie Hammer, não tenho nada contra ele, mas eu acho que este filme da Justiça vai ser um fracasso. Não. Não. Vai lá ser um fracasso. Os filmes da DC têm corrido tão bem. Pá, por muito que eu acho que o terceiro filme do Batman tenha sido fraquinho, eu acho que por isso simplesmente agora a seguir fazer imediatamente o filme do Batman vai ser ainda pior do que eles terem feito o filme do Spider-Man. Sobretudo, tendo em conta a recepção que o Fantastic Spider-Man teve com os fãs, que primeiro foi espetacular, não sei quantos mais, mas agora a internet está toda: porquê que fizeram a porcaria do filme e não sei quantos mais? Ah, acho que está dividida. Acho que há pessoal que gostou e outro pessoal que ficou um bocado desiludido. Sim. A internet está-se revoltada ao ver esse gato. Aliás, a revolta vem de começar a ficar com braços a tremer de não ver gatos durante muitas horas. É uma espécie de droga. Enquanto estamos a falar, será que eu sou até hangover de não ver gatos? É possível, sim. Aliás, isso vai ser a história do hangover 3. Para isso, nós tínhamos de perguntar ao Figueirinha, porque é claramente o viciado em gatos. Exatamente. Aqui do núcleo. É que não só é viciado em gatos, como é o tipo que vicia outras pessoas. Exatamente, é um problema. Epa, a Cília já é um caso, por acaso, preocupante. Aquela Kirikam, pá, é mesmo. A Silvia já nem trabalha na tese. Compulsiva. A tese é a Kirikam. A sua tese passou a ser sobre... Acho os movimentos mudar, dos gatos. Vou mudar o tema para movimentos dos gatos. Sim. Hoje as notícias parece que levam uma a outra. Mary Jane Watson, do Fantástico Homem-Aranha, vai aparecer. E a atriz que vai fazer dela será Shailene Woodley, que fez a filha mais velha nos Descendentes. Sei que gostaste dos Descendentes. Sim, eu gostei. Parte do princípio que também tens gostado das atrizes. claro, acho que toda a gente, gostei, que eu E eu vou-vos dizer, eu apesar de achar que, ok, estão uns furinho abaixo do, daquilo que eu gostei do, dos outros Homem-Aranhas, sim senhor, eu também gostei deste fantástico Homem-Aranha, e agora que eles de facto têm uma história nova para poder contar, porque o resto foi esse tipo de condensação dos últimos três filmes num único, pode ser que resulte. A presença de Mary Jane Watson deve confirmar que a Gwen Stacy vai... Quinar? Quinar, sim. O filme vai também contar com a personagem de Harry Osborn, não sabemos qual é o ator que vai fazer dele. Bem, então, mas o Harry Osborn era aquela pessoa no escuro, na careca, no final do filme. Isso é o Norman, isso é o pai. O Harry Osborn, sim, é Norman, o Mute, sim. Yeah. O Harry Osborn, ok, sim, tá certo. Ora, que mais? Emma Watson poderá fazer da Anastasia na adaptação de Fifty Shades of Grey. E a internet a virou de pantanas. Como ir de cavalo a asno. Como ir de cavalo a asno. Isso é muito bom, tendo em conta que o Daniel Radcliffe também já esteve na peça de Ecos. Por acaso é verdade. Essa é a peça que eu estava no, não é? Que bonito. Não. Pá, que sim, bonito. E arrancava olhos a cavalos. É o que eu faço aos sábados. Na chuva, que não existe muita coisa para fazer. É o Ribatejo. Nós arrancamos olhos a cavalo e depois comemos. Atenção, isso aí implica uma viagem a Golgan, não é? Sim. Só lá é que há cavalos. É a capital do cavalo, porque é lá que eles vivem. Criaram uma pequena sociedade. A capital dos cavalos. Já sabias para que a faixa da sociedade isto também não vai passar, não é? Sim. Assim? Nós somos um programa para todas. O Ryan Gosling se calhar pode fazer de Blade. Eu por acaso nunca tinha pensado que houvesse tipo tanta rivalidade entre a Golga e a Chamusca. Não há. Nem sequer há. Porque nós temos poucos cavalos. Parece problema. Vinho, se calhar temos mais, mas não são mutuamente exclusivos, ao menos. Estava a dizer que o Ryan Gosling poderá vir a fazer de Grey. Este filme vai ser muito esquisito. Então não. Vai ser muito esquisito. Eu não sei, este filme supostamente devia ser tipo rated R e para maiores de 18 anos, mas vai ser para miúdas, certo? Porque não é, porque é elas que eu as vejo ver no comboio. O Fifty Shades, portanto, como é que eles vão fazer um filme? É para todo um público feminino, pá. Como é que eles vão fazer? Mas eles têm que fazer tipo PG-13, certo? Ou algo do género. Achas mesmo? Como é que eles fazem um filme que é baseado no sexo para o público-alvo que ainda não tem idade para ver um filme de sexo? Porque o filme foi bué da saída para aquelas fãs de Twilight que, isto agora é bué da escante, e assim, bué adulto a ler isto. Portanto, como é que tu fazes isso? Porque as Twilight Moms fazes filmes na boa, mas como é que tu fazes para as miúdas? Como é que tu te safas com isso? Quem é que vai ser o realizador? Porquê que tu tinhas que quebrar o silêncio, pá? Quem é que vai ter esse dilema na prática? Não sei. Ainda não se sabe. A própria pessoa que provavelmente vai realizar isto está a dormir descansado e nem se cansado. Isto vai bater à porta. Dentro de pouco tempo encontramos esse tipo de notícias. Catherine Hardwicke atira-se do topo de um prédio de 7 andares. Olha, se calhar piada de mau gosto vem aí. Se calhar tu não sabes o que é que o Tony Scott recebeu no e-mail. Tinha que ser. Adoro. Eu sou um enorme fã do Tony Scott. Peço desculpa desde já por esta piada. Não, a tua enorme fã do Tony Scott, tens de terem noção que um dos primeiros filmes que ele fez foi um filme mais ou menos parecido com isso, com vampiros. Qual foi? E com o Daniel e com o David Bowie. Exatamente. E a Susan Sarandon. E a Catherine Deneuve. E é um raio esparta de uma seca. O raio esparta de uma seca não deverá ser o Homem dos Punhos de Ferro, realizado por RZA, do Wu-Tang Clan, que agora vai realizar também o Happy, com ponto de exclamação. Grant Morrison conta a história de um assassino, uma espécie de um assassino contratado, que depois de levar um balásio e ficar uma camada de anestésicos em cima, começa a ver um cavalinho. Começa a ver um cavalo com asas, tipo meu pequeno pônei, e lhe vai dando indicações para se safar, enquanto a máfia anda toda atrás dele para matar. Porque esse pônei, supostamente, é o amigo invisível de uma criança que foi raptada. Portanto, um filme de assassinos, com violência, mas com um cavalinho. Pony. Azul, vai com não, rosa, eu, é azul. Eu vou-te dizer, eu acho tanta piada ao RZA agora com esta, querer fazer esse tipo destes filmes só porque ele é amigo do Tarantino e quer dar numa de Robert Rodriguez. Olha só, pode ser uma revelação, pá, não sabe. Eu ouvi dizer que ele tinha estudado cenas do Jim Jarmusch e que o gajo agora estava bem virado para fazer cinema e não sei o quê. E pá, este RZA ainda vai ser uma revelação. Eu não sei, eu vi aquele... Eu vi o trailer do Man with Iron Fist e eu acabei aquilo com facepalm. É porrada e tem hip-hop. Eu não quero ver de mais nada. E estava o Russell, não sei como. Mas ele foi lá parar e aquilo mal qual, não pode ser. Russell, não, Russell Crowe. A sério? Yeah. Ele devia estar a pensar que aquilo era, que aquilo que ele tinha recebido era mesmo para ser feito com o Tarantino, não era? Provavelmente não disse isso. E o Lucilio está só porque o Tarantino estive lá por trás. Ei, ouve lá, podes ir fazer o filme com ele. E não tem mal, não tem mal. Se isto correr mal, não há problema que eu ponho-te num dos meus filmes e ressuscito a carreira outra vez. Por acaso, o Lucilio não se pode queixar muito a entrar em filme. Agora, a única coisa que fazem para uma série de televisão em que é uma reinvenção do Sherlock, que ele faz de Watson, não está com muita sorte também. Portanto, ela fica contente de fazer papéis destes. Ora, Taken 2 era para ser o final da história, mas aparentemente fez dinheiro. Fazer dinheiro. O Luc Besson já está a pensar como é que vai fazer o Taken 3. É o que eu estou a dizer. O Taken 3, quando eu saí do cinema... Eu tive esta visão, que era a aldeia de onde todos os assassinos vieram no primeiro filme, e agora que vêm os avelhadas no segundo, aquela aldeia vai desaparecer do mapa em pouco tempo. Velhinhas e crianças. Que o Taken 4 vai ser um filme de zombies. Não vai ser um filme de zombies. Agora vão ser os avelhadas mesmo avelhadas, são os avós. E depois vão ser os bebés. Bebés bombistas. Sim. Como é que achas que se chamam... Quinto vão ser as casas. O Taken 2 chama-se mesmo Taken 2, na original chama-se Taken 2, certo? Sim. O Taken 2 Istambul, é? Devia ser. Estava a pensar como é que havia de chamar ao Taken 3. Taken with a Vengeance, não tem muita piada. Vukus Taken Now. Isso é que era um bom título. Isso também é muito bom. Quem é que lhe vão raptar desta vez? Os amigos com que ele faz barbecue, é? Ah, eles estão a dizer que vão dar um twist à história. Aparentemente já não há familiares para raptar. Não, ali é. Estava o primo Zé Carlos. Oh! O que é que te aconteceu? Não, ali a Nissan vai começar a raptar pessoas da vila. Olha, fraquei, isso é que era um bom twist. Era ao contrário. Kidnapper. Olha, o Uma Thurman vai se juntar ao elenco do Ninfomaníaca. Do Lars von Trier. Porque não? Porque não? Quantos mais, melhor. Portanto, parte do princípio que será... Será que eu posso mandar também um papelinho ao Lars von Trier a dizer que eu também gostaria de juntar, é? Se tiveres problema em fazer full frontal, entras naquilo à vontade. Ora, se os filmes estão a contar a história da vida sexual da personagem principal... A Charlotte Gainsbourg. Será que ela vai ter também uma amante lésbica? Será que esta Uma Thurman vai fazer também uma amante dela? Esperemos que sim. Tem que misturar um bocadinho com o pessoal. Calma, foi a Sílvia que disse isto. Eu alegro-me por causa disto. Uma pessoa também se aborrece, não é? É verdade. É outra mística. Este filme já tem 2 horas e é só a primeira parte. Metam-me qualquer coisa de diferente. A segunda parte vai ser muito esquisita. Póneis. A começar por isto. Eu não ia por esse caminho. Não era exatamente esse o caminho que eu ia pensar. Mas vindo do Lars von Trier não me espantava nada. Este filme também não se passa na América do Sul, portanto... Não, não existe problema da galinha criar a homossexualidade, pois não? Acho que não. Ora, o Jurassic Park 4 também vai acontecer. Por que não? Este é o programa Deal With It da semana. Ele está a ser reescrito. Eles estão a pensar como é que há de fazer isto, como deve ser. Saiu o arte conceptual do filme que eles iam para fazer. E é puramente espetacular. Era sim, dinossauros. São dinossauros com armas. Dinossauros com armas. Dinossauros com partes do corpo humanas. A sério? Fantástico. Uau. Dinossauros do tamanho de dinossauros, mas humanizados. Humanizados como? Sobre duas patas, por exemplo, quando tens um brontossauro, são duas patas. Sim, tipo, até parece que os tiranossauros não andam sobre duas patas. Os dinossauros. Os tiranossauros é diferente. São. É tipo, juntam o DNA de um humano com um dinossauro. Sim, começam a misturar um bocadinho, sim. Ok. Depois de segurarem eu a arma. Eu não tenho mais ideia nenhuma, pois não. Eu via. Meu Deus. Eu sei que via. Eu também. Via, ria-me. Epá, esta é a minha notícia favorita da semana. A Millennium Films, a responsável pelo Expendables, viu que estavam a fazer um Expendables feminino e então vai fazer também o seu Expendables feminino. A competição. Esse Expendables feminino vai se chamar Expendables. Uau! A sério. Isto não fica por aqui. O argumento vai ser escrito pelas escritoras do Legalmente Loira. O Legalmente Loira é aquele filme em que uma loira é advogada e tem um... Sim, sim, eu sei quem é. O que é aquilo? Não me... E veste-se cor-de-rosa. Sempre. E atenção, é Reese Witherspoon. Pois é. Que bom! Sim, é esse sarcasmo que eu estava à espera. Mãe de Deus, o que é que vai sair daqui? Bah, não pode ser muito mal. Mas a ideia é juntar atrizes da ação, não é mesmo? Sim. Eu não sei onde é que nós vamos buscar mais atrizes da ação. É tão refrescante eu estar aqui, a estarmos aqui a fazer o papel assim da Adriana tantas. Quando ela não está cá, não é? É. Última notícia da semana é que o Christoph Waltz vai fazer de Mikhail Gorbachev no filme Reykjavik, frente a um Ronald Reagan protagonizado por Michael Douglas. Vai portanto, ele vai-lhe ser carimbado um sinal do tamanho do mundo. Na cara. Eles vão pegar uma fruta qualquer, esmagar-lhe na cabeça e ele fica com aquilo. Chama-me qual é que é a fruta que eles dizem que ele tem na cabeça. É uma ameixa. É uma ameixa, já. Está feito, é só rapar a cabeça e espetar-lhe uma cena. Uma escolha engraçada. Ele não é tão cheio de cara como o Gorbachev, mas pode ser engraçado. O Michael Douglas, também não estou a ver muito bem como Reagan, mas... Tu sabes que o austríaco é o novo russo, portanto. É. Claramente. E sabes o que é que isso me parece? Parece-me ser assim umas coisas assim, tipo Frost Nixon ou coisa assim parecida, que era uma coisa que normalmente eles costumavam fazer, portanto. Frost Nixon ficou um bocadinho melhor no Nixon que no Watchmen. Eu acho que a caricatura do Nixon no Watchmen é daqueles problemas que eu tenho com o filme, pá. Que é o nariz e aquele queixo demasiado fingidos, pá. Atenção, vamos falar de Looper a seguir ao intervalo. Até já, pessoal. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindo à segunda parte do Director's Cut. Vamos lá falar de filmes. Encomendar malhado. Via-se. O EBME também. Fala. É a versão nigeriana. É a versão infantil também. O encomenda malhada. Não, isso é o Wimpy na encomenda marmalhada. Eu estou a falar de encomenda. Pá. Eu vou-te dizer, eu cada vez mais me parece que este projeto todo do Superman, do Zack Snyder, epá, parece-me cada vez mais hilariante à medida que o tempo vai passando. Primeiro tens o Henry Cavill, que entra assim tipo em filmes que do género Os Imortais. Ei, eu nem sequer tinha pensado nisso. Ou a Fria Luz do Dia. E agora é que eu pensei no Michael Shannon. O Michael Shannon. E o Henry Cavill, deixa-me dizer, aquilo é pior do que madeira. Aquilo é um bloco de concreto para atuar. O Michael Shannon entra neste filme. É a coisa mais campy que eu já vi em muito, muito, muito tempo. Até na maneira de falar, pá. É muito bom, é tudo muito bom. Sim, não, e ainda por cima vai ser escrito pelo tipo que escreveu o Ghost Rider 2. Pode ser bom. Apesar de ter a história do Christopher Nolan, e vai ser realizado pelo tipo o Sucker Punch e os Guardiões e a Lenda dos Guardiões. Pá, tudo pode acontecer. Tudo de facto pode acontecer neste filme. De qualquer das maneiras, quanto à minha, ao meu Tecna entregar uma delhada, é tão normal. É um 3 a 5 para mim também. Tão normal. Vemos o Joseph Gordon-Levitt a atravessar a cidade de bicicleta como se fosse um Sherlock Holmes das bicicletas, em que ele consegue prever quais são os outcomes das diversas coisas que ele possa fazer. E digo-vos que isto é repetitivo. E para não falar que começa com a música do CSI. Começa e acaba. Sim, e quero dizer, pá. Eu não. Quando eu penso naquilo, não pensei em encomendar a madelhada. Eu pensei CSI. Não podiam ter arranjado outra música que não fosse tão gritantemente de outra coisa. Mas sobre músicas de outros lados. Sim. Que era necessário, já lá vamos. Sim. E quero dizer. Pá, sim, algumas das cenas a de encomendar armadilhada têm piada. O David Coop, que realiza este filme e também não é conhecido por ser assim, tipo, um bom realizador, ele fez assim, tipo, Janela Indiscreta com o Johnny Depp também, que também é a tirar para o médio. Pá, quer dizer, ele tem boas ideias para o guião e não sei quantos mais. Eu achei piada ao facto de ele ter posto a narrativa toda aos blocos e com os flashbacks e os flash-forwards e não sei quantos mais. E quer dizer, apesar de não ser uma ideia hiper original, ainda assim deu um certo ritmo à história que, de outra maneira, a perder-se-ia muito rapidamente. E quer dizer, acho que no fim, sobretudo, peca por ser um anticlimax total. Aliás, a peca por seguir à cena do táxi, o Joseph Gordon-Levitt vai para o está aí para o hospital, e na cena seguinte já nem sequer está aí para o hospital, nem sequer sabe como é que começou, como é que ele saiu da ambulância e assim, não sei quantos mais. Apenas supõe-se que o Michael Shannon tenha despedido para parar e coisa. Yeah, pá, vamos levar este tipo que tem as costelas partidas para outro sítio. Peço desculpa. Não. Eu não vale fazer isto em casa. Sim. Com um bocadinho de fita gomada, isto vai ao sítio. Uma aspirina. E pá, quer dizer, a história tem inconsistências e tem um anticlimax brutal e, sobretudo, tem personagens tão estúpidas. Existe uma cena em que, supostamente, o Joseph Gordon-Levitt tem de apanhar outro estafeta porque ele está a levar uma coisa que ele tem de levar para um sítio, para o sítio errado, que é para o Michael Shannon conseguir apanhar. Ele não lhe podia dizer que, de facto, tinha a coisa. É que ele está a dizer, por favor, para, não sei quantos mais. Nem penses. E temos assim, tipo, é mesmo assim. 7 minutos disto. Mas mais ou menos a posição é engraçada. E quer dizer, amor de Deus, sabem, vocês não sabem falar. Raios. Não, teve que ser para aquele momento engraçado. Pá. Com o outro polícia atrás deles e tudo. Coitado do outro polícia. O outro polícia é a minha personagem favorita, pá. Pá, quero dizer. E sobretudo é aquele clímax que sem dúvida vai figurar nos anais da história, que é o vilão é derrotado por uma flash mob. Basicamente. Ai, a sério. Mas pronto. Continuando. Enfim, vá, vê-se, sem qualquer problema. Está engraçado, Joseph Gordon-Levitt também está fixe, ou Michael Shannon. Está a divertir-se imenso, mas se eu vou dizer que aquilo é um bom papel... Nope. Ah, Mas pronto, pá, eu acho que foi a coisa mais cheesy que eu vi deste lado da Charlize Theron no Snow White and the Huntsman. Minhas de Abington. Então não íamos falar do Taken? Podemos falar também do Taken. Ok, sim. Mas também vamos falar. Falar dos dois ao mesmo tempo. São um bocado parecidos. Ora, durante 1810... O Liam Neeson. Um tipo ia com a sua família. Descansado. A Constantinopla. Quando, de repente, lhe aparece o John Malkovich e rapta a filha. Então não era o Napoleão, pá. Era o Napoleão. Ora, Taken. Convençam-me lá a ir ver o segundo Taken. Convencei-me. Não sei se consigo. Não sei se quero fazer tentai, esse esforço. Tentei convencer-me. Como é que eu posso tentar convencer-te para ir ver o Taken? Qual foi a coisa mais estúpida que o Taken tem? Tem-me... Espera aí, calma. Não, a sério, este filme não tem cenas estúpidas. Não tem cenas, tipo, gritantemente estúpidas. Mas também não tem... Mas não tem, assim, também as cenas que sejam particularmente memoráveis. É um filme que é ok. Muito. Não, é ok, é ok. É exato. Totalmente ok. O Liam Neeson continua a ser o pai protetor e quer salvar a filha e não sei quantos mais. Agora é ele e a mulher que são raptados e ele tem de dizer à filha por telemóvel que os passos que tem que seguir para localizar e não sei quantos mais, e isto implica mandar granadas em plena cidade. Exato, mas ninguém repara, ninguém dá por isso. Não chama a polícia nem nada. Eu falo por mim, eu adormeço com normal. A cidade. A banda dos bombeiros pode passar pela rua que não acorda. Mas atenção, isto aqui é uma cidade inteira, de dia. Istambul, nomeadamente. É normal. Sim. É o tipo de entretenimento de rua que eles estão habituados. Não, e supostamente o Liam Neeson apanha um ferry para um sítio qualquer, mas depois nós vemos no mapa que ele não precisava do ferry para nada porque tinha voltado ao mesmo sítio. Era uma vista mais panorâmica, se calhar. Sim, ferry. Só porque estás a salvar o caminho, não quer dizer que não possas apreciar turismo. Não, mas é que não é o Liam Neeson que vai apreciar, são os tipos que os raptaram. Eles não têm nada para fazer, sabes? Depois de raptar uma pessoa não há muito exatamente, que se faça. Exatamente, não, tinham de matar tempo e não sei quantos mais e estavam na Albânia. Ah, quanto tempo que não vimos a Istambul. Vamos passar pelo Corno Dourado mais um bocadinho. Vamos olhar para prédios aos picos. Sim, prédios aos picos. Essa é a melhor descrição de mesquitas que eu já alguma vez ouvi. Prédios aos picos. Prédios aos picos. Coisas redondas com picos. Então a seguir vamos aonde, afinal? Vamos cá para Portugal? Ficar por Portugal, sim. Então vamos já. Mas no passado. Linhas de Wellington. Mas as linhas de Wellington, pá, é um filme que precisa de um danoninho para... para ficar melhor. Pá, não é mau, não é mau, não é assim a atirar para o skirt, apesar de o passo ser bastante lento e não sei quantos mais, e agora a seguir vê-se que aquilo é para ser uma série, porque agora vão passar a série na RTP2 dentro de algum tempo e vai ter mais uma hora de material e não sei quantos mais. E quer dizer, a Valéria Sarmiento, por mais que queiramos, não é o Raul Ruiz. Eu já disse aqui perante vocês, e vou dizer outra vez perante a nossa audiência, que basicamente eu não posso julgar assim muito o Raul Ruiz, porque o único filme que eu vi dele foi o Clint e era muito mau, mas toda a gente que viu o Clint diz que aquele filme de facto era muito mau, portanto não sei, eu ainda não vi o Mistérios de Lisboa, mas de qualquer das maneiras, o Linhas do Wellington, pá, é um filme normal, tem boas prestações das pessoas e sobretudo o filme tem uma cinematografia muito boa e tem algum trabalho de atores que também está bastante bem feito. O Adriano Luz está muito bem, o Albano Jerónimo também está muito bem, como Padre Maluco. Também temos a Joana de Verona, que eu acho que entrou num dos Morangos com Açúcar, acho que quarta ou quinta série, já não sei. Mas o que é fato é que ela também vai bem, nos poucos momentos em que ela está lá. É assim, das personagens femininas mais memoráveis. E quer dizer, pá, eu acho que este filme, pá, ele no fundo quer ser o Vojnimir, do Sergei Bondarchuk, só que passado aqui na Península Ibérica. E quanto a isso, falha um bocado. Mas, mesmo assim, tendo em conta aquilo que poderia, que poderia ter sido, a chachada que poderia ter saído daqui, tendo em conta que a Valéria Sarmiento era apenas casada com o Raul Ruiz, não sabia muito mais acerca de realização do que isso, pá, eu acho que, apesar de tudo, ela saiu-se com dignidade. Não é assim uma coisa que seja totalmente horrível nem nada disso. E pá, quero dizer, tem os sketches com piada, é um bocadinho desconexo entre os sketches, mas pronto, ok. É um 3 ou um 4? Pronto, 3. Um 3. 4. E eu aqui a fazer o sinal de... Estás maluca. Tá, mas é possuída. Talvez. Sim. Ora, ou possuída. Conta lá. O possuída, eu vou-te dizer, eu fui ver o The Possession, porque pá, normalmente tu, quando ouves falar em filmes de terror e não sei quantos mais, normalmente, ou é coisas pagãs, assim, tipo índios ou coisa assim parecida, ou então é coisas cristãs, que metem cruz e não sei quantos mais, e o demónio, coisa. Portanto, ou temos o Constantine, ou temos o Blair Witch. Essas bruxas, pá. The Possession, eu fico interessado no The Possession porque, em vez de ser o cristão ou pagão, é judeu. E, portanto, eu queria ver como é que eles saíam com isso. E, quer dizer, pá, eu acho que o Jeffrey Dean Morgan, que é o da comedian no Watchmen. Sim, o pai dos irmãos Sobrenatural que estávamos a falar. Sim, sim, sim, sim. Ele, pá, ele faz um bom trabalho neste filme, pá. Eu gostei, eu digo-vos, eu gostei genuinamente de Jeffrey Dean Morgan. Eu acho que ele, aqui ele tem potencial como ator e quer dizer, ele basicamente ele limita-se a séries ou a séries de TV ou então a filmes um bocadinho mais mais coitadinhos, estás a ver? O papel que teve mais projeção dele foi de facto o da comedian e quer dizer, eu acho que ele tem tanto potencial, ele podia ser um ator que fosse mais conhecido, mesmo já da A-list. E quero dizer, pá, ele faz esse tipo de filmes que, pá, não vão ter reconhecimento nenhum e deixa-me com pena, porque pelo trabalho de The Possession, ele não só é a melhor coisa do filme, mas quer dizer, eu senti pena daquele pai que vê a filha possuída por um demónio judaico qualquer. E quer dizer, ele tem uma cena espetacular que é quando ele vai falar com o Rabi e o Rabi diz-lhe que o Rabi não o vai ajudar porque é demasiado perigoso e não sei quantos mais. E quer dizer, ele, nessa cena ele está espetacular. Só que depois o resto do filme não é nada assustador. Aquilo é... aquilo faz assim, tipo, episódios do Sobrenatural parecerem muito mais assustadores do que este filme, pá. E sinceramente digo-te que, pá, filmes produzidos filmes de terror produzidos pelo Sam Raimi só se ele for a realizar. Sim, isso concordo. Mas pronto, vale as prestações. Dás o quê em 5? Sim, dou 2. Okidoki. Ora, passamos para as estreias da semana passada. REC 3 Genesis. Eu percebo. Fãs dos dois primeiros, eu percebo a vossa revolta. Quando tu não és fã dos dois primeiros? Sou fã, mas não tão hardcore para me passar, como aconteceu por causa deste terceiro. Ficou bastante pessoal que não gostou da curva que este filme faz, da atitude dos outros dois. Da curveball. É mesmo. A Unitunes viu. Pá, eu percebo a revolta que haja depois de ter dois filmes sérios e dois filmes que tratam o horror com tanta seriedade. E de repente trazem este filme que está aqui no género da usa ao mundo como terror, mas no fundo é um Shaun of the Dead. Isto é um Shaun of the Dead. Tem comédia, claro que tem sempre um bocadinho de terror, mas não é nada de novo, não é nada que não tenhamos já visto. Mas atenção, o Shaun of the Dead é bom. Claro, claro. Sim. Sim, este não aqui... está ao nível do Shaun of the Dead, mas é pelo género do Shaun of the Dead. E eu achei-lhe muita piada. Eu dou-lhe 3 em 5, digo desde já. Não é a melhor coisa do mundo, nem sequer acho que é muito bom. Mas se querem uma coisa diferente, se querem uma coisa diferente dentro do universo de Wreck, se têm mente aberta para isso, vejam-no, porque há grandes personagens. A Silvia também viu os primeiros 20 minutos por aí. Depois saiu da sala de cinema. Exatamente. Atenção, e esses 20 minutos, gostaste ou não gostaste? Não fiquei muito entusiasmada para ver o resto, mas acho que... Não sei, acho que começou bem, mas depois, a partir do momento em que eles se fecham na casa de banho, não sei, perdeu um pouco... A recalidade. Sim. Diz? A recalidade, exatamente. Não havia ali nenhuma coisa que o ligasse muito aos outros dois filmes, por isso perderam-me um bocado ali. Corta de facto ali. Perderam-me e depois, ali. Como não personagem... sei se depois refaziam a ligação mais para a frente. Isso eu ainda gostava não. de ver. Ok. De vez em quando usam mais ou menos um método semelhante. Pronto. A pegar nisto e naquilo, certo. Mas não o fazem. É que eu pensei que para se chamar Rec 3 tinha que ter alguma continuidade. Tinha que ter alguma coisa alguma de Rec. Linha... Não. Mas não, ok. Então espera aí, calma. Isso é, este Rec 3 está mais ou menos na linha do Halloween 3, que não tem nada a ver com o resto da série. Basicamente sim. É um caso isolado, é um caso que não tem nada a ver com os outros. E... Ah, tenho que o tomar como tal. Este Genesis, como título, pode levar ao erro. Não pensem nisto como a origem. Como o início. Foi isso que eu pensei também, que seria a origem. Não, isto é mais no sentido bíblico da coisa e não no... no sim, porque eu estava a imaginar perfeitamente Deus a criar um mundo no Rec. Mas por acaso isto vai à Bíblia. Isto vai à Bíblia e justifica muita coisa com sério? Isso. Sério? Sim. E usa a Bíblia como melhor arma contra zombies de sempre. Acho bem. A Bíblia física, um livro da Bíblia... A palavra do Senhor. Ok. Ah! E se ainda não estão convencidos, os fãs hardcore, a darem uma oportunidade a Rec Genesis, duas palavras, John Esponja. John Esponja. E uma espingarda. Eu vou voltar à sala de cinema e vou acabar de ver. O John Esponja, para mim, salva completamente as partes mais fracas deste filme. Portanto, deem-lhe uma oportunidade, não vai ser espetacular. Ele ainda entra mais para a frente. Ele entra mais para a frente. Muito bem. O John Esponja ainda salva, ainda salva o dia. Palmas para o John Esponja. E chegamos à pérola da semana. Rupert, um diamante não em bruto, mas talhadito. Queres começar? Não, começa tu. Começo eu, então. Este Rupert não é o filme que eu estava à espera. Eu... tinha demasiadas ideias feitas do que é que o filme seria. Pensei que desse mais twists, usasse a história na viagem do tempo. Ainda querias mais twists? Queria que usassem a viagem no tempo como forma de dar uma volta qualquer. Como se o Bruce Willis, a personagem dele, tivesse mais coisas planeadas quando volta ao passado. E estava à espera que fosse outro tipo de história. O filme apanhou-me um bocado desprevenido com isso e acabei por ter outro tipo de filme. O tipo sem de ser filme uma que... isso é mau? Ter outro tipo de história é que não seja mais ou menos o Terminator com a mesma pessoa a fazer de a pai do John Connor e do a Terminator, que é basicamente o que este filme é um Terminator sem Terminator e com o Bruce Willis. É mais ou menos só que diferente. É parecido, só que diferente. Onde é que eu ia? Eu acabei por ter um filme diferente, um filme bom, mas um filme que não é assim tão fácil como eu estava à espera. Estava à espera de um filme que tivesse mais ênfase na ação. O filme parte mais para a componente emocional a determinado ponto e não agarra o espectador tanto quanto eu gostaria. Pelo menos a mim não funcionou. E as partes que são boas, e acho que o filme consegue criar personagens multifacetadas com dimensões, mas que às vezes se torna repetitivo e tem partes demasiado lentas que acho que deviam ser um bocadinho cortadas. O filme vai em 118 minutos e acho que podia levar aqui uns 5 minutos detalhados, na boa. Acho que há conversas que acabam por partir sim, o ritmo do sem filme. Dúvida. E tirando isso, é um bom filme. Filme, ação tem, história tem, twists tem. Os atores já estão todos a fazer um bom trabalho. Podem uhum. sobretudo, é, é eu bem, sobretudo, bem aproveitado. Eu, sobretudo, eu gostei a do Jeff Daniels como o Abe. Sim, uhum. sim. Pá, né, ele... Epá, o desgraçado Jeff Daniels tem andado a fazer de segundo violino em todos os filmes em que ele entra. Ele é aquela pessoa que não é o Jim Carrey no Dumb and Dumber. Acho que o último filme que eu vi com o Jeff Daniels foi o Paperman. Não, foi o Paperman. Em que ele é um escritor com uma depressão, que tem um amigo invisível, que é o Ryan Reynolds a fazer de super-herói. Que bonito. E este é o tipo de filme. Claramente, um filme para o futuro. Claramente, um filme para o recordar. Não viste o Pony? Pony é puramente espetacular. O meu pequeno Pony é a forma do Ryan Reynolds. Do Pony. Eu mostro-te o Pony. Epa, tenho que ver isso. Que bom. Enquanto isso, diz-me a tua opinião do... Do Looper. Do Looper. Pá, eu vou-te dizer... Eu digo-te, eu adorei os primeiros momentos do filme. Pá. Isso não é um Pony, isso é um unicórnio. Não, um Pony. É um unicórnio Pegasus com orelhas pequeninos. Mas atenção, é uma espécie de mistura entre é um unicórnio. Entre um unicórnio, um Pegasus, um Pegas. E um coelho. Exato. Um coelho? Então não é? Um coelho, sim. Os dentinhos de fora e as orelhas. Olha as orelhas. Está bem, mas os cavalos não tiveram aquela cena para de não falar que tem... fora. E tem uns cascos cor-de-rosa. Para não falar que tem a cauda de burro. É um amigo invisível de uma criança. Quer dizer, deve ser uma menina bonita. Bom, mas estávamos nós a dizer assim, Looper. Sim, Looper, Looper. Ora bem, estávamos nós a dizer acerca de Looper. Pá, eu digo-te, eu acho que este filme começa lindamente. Sim. A primeira metade do filme é espetacular. Temos uma das cenas mais fantásticas para descrever mais ou menos qual é que é o mundo e quais é que são as leis das viagens no tempo neste filme, uhum. que é basicamente o Paul Dano, coitado, supostamente os loopers são assassinos contratados, e quando cancela o contrato mandam a própria pessoa para o passado. A pessoa mata-se a si mesmo, recebe uma data de ouro, uhum. e tem 30 anos para viver. Obrigado, bom dia, passou bem, faz o que quiseres. Prazer em fazer negócio. Sim. Quer fechar o loop. E quer dizer, o Paul Dano supostamente era para fechar o seu loop, só que quando houve um momento ele não teve coragem para o fazer e deixou o loop dele ir-se embora. E então, o Joseph Gordon-Levitt tem de entregar o Paul Dano por causa do dinheiro. Não. E então, tu vês o loop dele, velho, a tentar chegar a um comboio, e de repente a começarem a aparecer-lhe cicatrizes e a começarem a desaparecer-lhe dedos e o nariz e as pernas, porque ele supostamente não devia estar lá, e então ele tem 15 minutos para chegar a outro determinado sítio, porque é para poderem acabar com ele, ou então ele vai mesmo desaparecer. Outra coisa que tem que ser explicada aqui, porque tudo o que acontece ao teu corpo no presente vai se refletir no futuro, e depois a pessoa... Exatamente. É como se não... Essa alteração não é orgânica temporalmente, é instantânea. Ou seja, cortam-te um dedo. Exato. O dedo desapareceu. Sim, e não foi orgânico tipo, olha, não tenho um dedo há 30 anos. Não. Yeah. É, olha, desapareceu-me o dedo. Sim, porque orgânico temporariamente é como, por exemplo, acontece com o Regresso ao Futuro, em que, não sei quantos faz, mas tens uma semana. É mesmo assim. E tu vês, e tu vês na fotografia as pernas do outro, o tipo a desaparecer, e tu só vês as pernas. Lógica. Faltaram The Warriors neste filme. Sim. E pá, quer dizer, eu acho que a primeira coisa, depois vem o Bruce Willis, grande flashback para a vida do Bruce Willis e não sei quantos mais. Tu vês, vês aquilo, sabes o que é que o Bruce Willis quer fazer, sabes o que é que o Gordon-Levitt quer fazer. Eles encontram-se, têm 10 minutos em conjunto, separam-se, nunca mais estão de filme juntos. O Joseph Gordon-Levitt vai ter a casa da rapariga, da Emily Blunt. Mary Brandt. É assim como lhe tratam no Japão. No Japão, exatamente. Mary Brandt. Exato. Por via de Rússia. É Mariborontu. E essa segunda parte, pá, é a tirar para o secante. É tirar para o secante. Eu não tenho nada. Eu vou-te dizer, eu achei aquela segunda parte tão sequinha e depois. Ele nem sequer constrói assim tipo um clímax a sério. Não, a história vai-se dividir em subclímaxes pequeninos que são feitos todos em elipse e não sei quantos mais. E uma pessoa chega lá, pá, então, tudo aquilo como tu me tinhas prometido, tudo aquilo, não, deites fora todo o entusiasmo que eu estava a ganhar com este filme e não sei quantos mais, pá. Eu vou-te dizer, eu senti-me tão vazio quando o filme acabou, pá. Sim, isso é uma coisa que eu tenho de concordar. Não tenho problema com o filme não ter um climax maior. Acho que gostei da forma como ele alcançou o confronto final. E a ação até lá não tiveram problema de não ter mais do mesmo. Mas realmente é vazio o final. É o que eu estava a dizer, como tu não tens aquela componente emocional que te agarre. Quando o tipo toma aquela decisão e o filme acaba... Não, era que acabasse bem, não era? Não, eu não estava à espera que um tipo que é um sacana daqueles acabasse bem. Mas não te agarra, nem te puxa o suficiente para tu, quando o filme acaba, ficares tipo... Estou a tentar pensar num filme que me tenha agarrado assim, no mesmo género. Com um final semelhante. Por acaso agora não me vem nenhum. Mas eu vou-te dizer... Tinha de haver, eu acho que prometem-te um thriller e de repente existe uma viragem para de repente um thriller com um twist romântico ali pelo meio. E a personagem é introduzida na segunda metade, que é a Emily Blunt e não sei quantos mais, mas quer dizer, a partir do momento em que a Emily Blunt entra no filme, de repente... Todas as coisas que prendiam o Joseph Gordon-Levitt à máfia a que ele estava ligado, à máfia de Kansas City, de repente passaram todas para segundo plano. E concentraram-se no romance com a Emily Blunt, que... Não é um romance, eu acho não. Não podia estar mais a lixar, por isso mesmo, é que nem sequer é um romance. Não é um romance, é mesmo só duas pessoas que estão... eles vão para a cama durante um pouco. E é só isso, e quer dizer, estão a tentar construir uma relação toda espetacular, pá. Não, eu acho que nem sequer estão a tentar construir uma relação. Não. Eu acho que nem sequer é a tentativa de criar uma relação. Para mim, pelo menos, acho que não há qualquer tentativa de criar uma relação. É mesmo só duas pessoas, principalmente uma extremamente solitária, a tentar agarrar outra. Agarrar, como quem diz, aproveitar o facto de poder ter um momento menos solitário, quer dizer. Menos solitário. Mas quer dizer, a ver só o quão frio isso é, pá, eu quando eu vejo um filme... Mas são duas pessoas que não se conhecem, não há nenhum a ter aquela espécie de experiência que... Ah. Sim, não, está bem, ok, mas... não, mas quer dizer, eu não estou a dizer isso, mas quer dizer, se é divertido e é bom para as personagens, também tem de ser divertido e bom para nós. Aquilo tem. Claramente não viste o princípio do Anticristo. Exato. Também estava a pensar nisso, por causa do Nicholson. É que foi bom para eles, mas para mim... Então a criança morre e é bom para eles. Epá, estás-te a lixar. Pá. Durante aquele período, sim. Quando eles acabaram e disseram, ok, do miúdo. É isso aí, foi chato, mas... Pois, quer dizer, precisamente, porque esse aí é um filme de terror. Isso tem lógica em ser desagradável para as pessoas. No Looper... Mas por acaso está à espera da crítica do Roger Ebert, que diga, filme tão divertido quanto sexo real. Por acaso está à espera de que haja um filme... Uma pessoa, pelo menos na minha acepção, eu acho que uma pessoa, quando vai a um filme, vai lá que é para uma pessoa poder desaguar o espírito. Sim, por completo. Sim. Uma pessoa, a partir daquele momento, está a viver assim, uma espécie de sonho lúcido, em que tudo o que lhe vai acontecer é para lhe dar... É para lhe dar uma moca. É como se fosse... Como alguém que deu 4 em 5 ao Obermann, em que não vai com cavalos em cima. Estou-te... Põe na razão. E quer dizer... Se estás à espera que um filme te encha, é precisamente porque aquele filme te está a contar coisas relevantes para a história. E quer dizer, Pá, se aquilo foi por aí simplesmente uma coisa vazia e só porque estavam juntos, pá, o que é que isso me acrescenta? Tu queres conhecer as personagens, não queres? Se aquilo é uma coisa fria e não diz mais nada acerca do filme, porque não fazem mais nenhuma alusão assim, tipo, uma espécie de romance. Sim, ele quer ver, quer que a rapariga sobreviva, claro, sem dúvida, mas quer dizer, se não acrescenta mais uma layer à história, pá, por aí simplesmente. Não, acho que aquele momento é só para todos poderem ter aquela conversa depois. E ao fumar um cigarrinho. Mas é mesmo só para eles terem um momento mais... um bocado mais pessoal. Para se abrirem um bocadinho mais um com o outro. Para mostrar que houve uma aproximação, não é? Só para... Pois exatamente. Ficarem mais à vontade. Mas essa aproximação devia valer... É. Essa aproximação... Ironicamente, devia... é o que eles quebram o gelo da conversa. Exato. Com... Essa aproximação devia valer alguma coisa no... devia valer de alguma coisa no resto do filme. Que não vale. Eu não sinto a necessidade... mais daquela cena. Não sinto que... Não é necessário ser mais, mas quer dizer, a partir do momento em que vão para a cama, a relação deles muda totalmente. Naturalmente. Sim. Claro que há alguma aproximação maior, mas acho que ninguém estava à espera de... E quer dizer, pá... Mas sei lá, se é para romance, a gente tem Twilight para o mês que vem. Ah, sim, romance. Nada com um morto-vivo e um pedófilo. Sim, nada morto-vivo e um pedófilo que te vê... à noite, sinceramente. Silvia, dá-nos lá o teu take ao Looper. Eu não sou tão crítica do filme quanto tu, António. Quanto vocês os dois, aliás. Não tive esse sentimento vazio no final. Acho que o final até foi bastante adequado. Foi uma boa resolução do problema que estava ali. Não tenho problemas nenhuns quando um filme acaba mal, não me sinto defraudada. Não, acho que não o nosso problema não é em relação a isso. Pelo menos eu falo por mim, não é em relação a isso. É porque não tem nenhum choque. Estás a ver, é precisamente nisso coisa. Porque... Mas resolve. Resolve, claro. só que não resolve de uma maneira totalmente satisfatória para aquilo coisa. Não é necessário acabar bem. Quando eu tomo aquela decisão, tu dizes, ok... Ok, exatamente. Não quer dizer, não vês, por exemplo, tudo aquilo que... tu vês aquilo que tudo poderia acontecer ao miúdo, mas não vês tudo aquilo que poderia acontecer ao rapaz, ainda por cima o Bruce Willis, que tem a amada chinesa e não sei quantos mais, a vê-la desaparecer e ser substituída pela Emily Blunt. Pá, eu acho que poderiam ter também jogado com isso. E, simplesmente, eu acho que é um... que eles atiraram demasiadas bolas ao ar e não conseguiram apanhá-las todas. E quer dizer, eu senti-me um bocado frustrado. Eu senti-me um bocado frustrado quando eu acabei o filme. Mas pronto. Foram os filmes desta semana e foi o programa também. Prazer ter-vos cá outra vez. Prazer também ter-te cá. Tónio, o que é que vamos ficar a ouvir? Vamos ficar a ouvir a Moonraker, porque estreou esta semana um filme do Manuel Oliveira. Thriller de ação. Não. Chama-se Gebo e a Sombra, é uma peça do Raul Brandão e tem como personagem principal o Michael Lonsdale, que fez de Hugo Drax no filme do James Bond Moonraker, que é o mais cheesy de todos eles. Portanto, fiquem lá com a Shirley Bassey com Moonraker. Fiquem-se. Até para a semana, pessoal. Deus. take my unfinished life and make it complete, just like a moonraker knows.